solteiras! Quem tá solteiro, joga tudo pra cima! Que vai começar! Um, dois, três, agora! Luzinho da Dugui, o gordinho da Duque Gold também. Fala, Zeriel. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, garoto. E agora, e agora? Deixa, deixa. Te quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha, verdade. Vocês, vocês! Agora! Vamos, vamos! Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, meu Cris. Senta, senta, senta. Vai sentando! Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Fala, Rafinha! O nosso empresário, Rafael Chagas! O Thiago Tavares, o meu Maurizinho, o Maurizinho Show! Vamos lá, vai, sapega, vai! É pra mulherada! E aí? Vamos nessa! É crocodilo! Patrese! Vem do jeito, vem do jeito! Aí, Palácio! Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lance. Bem alto agora! Com meu copo na mão. Senta pro chefinho do jeitinho. Agora! Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma. Rivaldo Paladar, toma, o homem tá na área. Toma, toma. Cê é velha guarda. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro malombinho que é do jeito que ele gosta. Vai. Vai. Desgraçado. Toma, toma. Empresário ali no parque. E a empresária também. A empresária Carla. Tá todo mundo aqui. É poder. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra... Bora aquecendo, bora aquecendo. Vou lá pro carro que você vai ver. Hoje vai ter putaria dentro do carro. Carro é fácil, quero ver moto. Putaria. Senta, filha, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. E aí, meu parceiro Paulo e a Carla? Senta, senta, é o casal Croco. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E senta, e senta, e senta. Cheiro de perfume bom. Ei. Cheiro de marola boa. Ei. Tu tá na gaiola. E aí, dona Raíssa? Jogando. E aí, meu parceiro Bico? Vamos pra cima, é caixa baixa. Agora. Olha o Kennedy, olha o Kennedy. Joga uma luz aí, Vinícius. Então desce. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas. E aí, por aqui? Tamo junto. Olha a Jaque no Rock Doido. 24 horas no Gigante. Olha a Andréia também ao lado. Um beijão pra você, Andréia. Tamo lá, vamos lá. Patrese. E Marlon Beach, hein? Quando toca essa no baile, ela deixa você sensualizar. Fica de quatro. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha. Me deixa com tesão, que eu tô danadinha de semana. Vai, Leonan, cai de boca, vai! Que é bom? Cai de boca. Tu quer? Beijão. Olha o Rafinha dos Humildes, chamei na área, hein, Rafinha? Beijão. Tá malhando, Rafinha, mano. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai dar gostoso. Agora! Vai dar gostosinho. Coisas da vida. Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria, liga. Então vem assim, ó. Quer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada, é desculpa. Bora palácio, bora palácio. Vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez. Vem sentando. E aí, meu parceiro Paulo na retaguarda. Tamo junto. Por ter que partir. Bora, nenê. Só na manhã da aranha no camarão. Outra vez, vem sentando. Galera do Arapari, me segura. Cartão. Por ter que partir. Já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite eu quero. É o baile, é o baile, é o baile. Já te avisei que eu mato aula sem problema. É o baile do Patrese. Desse jeito, você. Escondido hoje. Aumenta a luz do teu celular. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu. Vale da pena, sempre lotar. Agora! Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te taca piraca. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a galera doida no camarote! Bora! Pra cima! Aê! Quem tá com o copo, levanta o copo aí! Quem tá com a latinha, levanta também! Bora! E aí? E copão na mão! Eu não quero arrumar mais confusão! Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão! E aí? Oh. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela. Esse é o baile, bora mais no beat, é. Hoje nós nem conversa. Fala, meu barore. Parceiro Robson aí. Joguei no do Remansos Bar. E que eu me joguei pro André. Vocês, vocês, vocês agora, vai! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Agora! Quer contar vantagem falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Vocês! E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai! Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho. Bora, vambora. Vambora na batida, na batida, na batida, na batida. E doide, doide, doide, doide, doide, doide. Então te liga, vai. Fico o dia inteiro falando, criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, mas ainda tchau. Tchau, fui, bye bye. Fala, Jamaica. Tchau, tchau. Jamaica Design. Tchau, o Júnior da Royal Black, né, meu fechador? Os nossos caixa baixa. Simples, simples, simples, simples. Tchau, fui, bye bye. Os PRK, tchau. Vai, inveja. Tá ligado, né? E quem Fabrício Messi, o homem do porradão sonoro? Bora, bora, bora, bora, bora. Pra cima! Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caralho. E aí, Zezinho Paraense? Alessandro Cheque, o Lobo dos Humildes também, Leonardo, e Jennifer, Heloísa também, olha os humildes na pedreira. Batão pra batão grandão, que pra batão pra batão grandão, que pra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, que pra batão pra batão grandão. Olha só, Batalha, deixa eu aproveitar, mano, um abraço também, a toda a galera também, nossos patrocinador oficial, rapaziada também lá de estúdio, amassuntado, joga no telão aí, neném, amassuntado, o Diego Patrício, a gente vai fazer a primeira da dupla, quer só ver. Põe no telão, neném! E o que? E o que? É aniversário do gordo, meu irmão! Fica novinha que só curte Zé Droguinha. Ó, Pipirinha, te comporta aí, viu? É minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Pensado voador, não. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu... Droguinha. Vai lá! Nessa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu quase dava valor, só que ela não dava. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando, já tá com a cinta na mão. Onde é que você tá? É aniversário do Douglas Araújo. E aí, Douglas? Tá comigo, meu irmão? Não tá tarde. A culpa não foi minha, nem pe... A culpa foi do baile. Até a culpa não foi sua. A culpa foi de quem? Nem minha, vai fora. A culpa não foi minha, a culpa foi... Agora, orelha! E tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. A culpa não foi minha. A culpa foi do Dames. E tava gostoso. Não, foi não. Então foi do D2. Põe a culpa no D2. A culpa foi do baile. E tava gostoso. E fez eu chegar mais tarde. Tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar isso. Bora, mulherada. Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Alô, Scooby do Sal! Galera do Monte Alegre! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Adriana Mixer, olha que mata essa camisa dela aí. Adriana, beijão pra você. Você tá aqui, mulher. Aqui no Baile do Patrese. Olha, empresário punk do Punk Sopa. Punk, bagulho doido. Chopp o quê? Só chopp, só chopp. Bora! Aquecimento pra ela se acabar. Olha o Thiago. Tá mandando então. É um shake. Aquecimento pra ela se acabar. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Agora! É a dança do Pulinha! Ó, ó, ó, ó! E segura, Adriano Parque! Bora, Carla! Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, vai, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. Olha o terceiro. Olha o Genival, rei das frutas. Quica, quica. Meu parceiro, meu vizinho, meu amigo. Quica, quica. Genival, rei das frutas. Quica, quica pra você. Eu duvido. Você aguentar uma. O empresário Anderson também. O homem da R.A. Boutique, meu irmão. Senta em mim, dança em mim. R.A. Boutique, tá no telão, Anderson. Sempre fechado, fechado com o baile. Com o Croco, é Duke Golden na parada. Tá lindo, tá lindo. Pega a visão! Pega a visão! Vai! Vai! Pra se ligar, bagulho doido! É crocodilo de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje! Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou no bailão atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Pra levar pra teta e dar. Me segura, bicha maiá! Meus caixa baixo, empresário Kennedy também! Bora, Raíssa, bora, amigo! Pra cima! Muita ousadia. Olha que é! Vou pro bailão atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão. Meus humildes também na área, tá em peso, papai. Pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. E o quê? É a nova DMM, filho. Valeu, pretinho. E deixa no batidão, no batidão, no batidão, véi. Abusada. E aí, DJ G, filho. Cachorro. Docinho. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Ela vai sentando. Um abraço também, parabéns pra Kelly. Ela que tá no berço hoje comemorando aqui do Crocodilo. Um abraço a você, Kelly, do Ivaldo Paladar e toda a galera do Crocodilo. Um abraço, Kelly, beijão. Parabéns. Bora, Preto! Preto do show, tá na retaguarda, Breguinho! E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, fala, meu irmãozinho Guga! Bora, Guga, se prepara! Que essa semana foi eu, Patrese, contigo lá, a gente vai se riscar! Patrese vai fazer a face no pipirinha nele, tô sabendo já! Te segura, que o bagulho vai ser doido, meu irmão. Bora, Bill, bora, Bill. Já sumiu, diga só. Bora, Bill, pra cima. Então toma! Tá em cima. Paisando, joga a mãozinha pra cima aí. Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima também. Paisando ganhou hoje. Não sei, ganhou hoje o Paisando. Galera do Paisando, feliz da vida. O Bicola ganhou mais uma. Joga a mãozinha pra cima, galera do Paisando aí. Só quem é do Papão. Galera do Paisando, dá uma vaia na galera do Leão aí também. Galera do Paisando, dá uma vaia na galera do Remo aí. Bora que tá na hora daquela, meu irmão. Tá na hora. Tá na hora. Toma na batida pra começar. E aí, nome? Jerry A Boutique. R.A. Boutique. Do meu parceiro, empresário Anderson. E o homem tá na área, meu irmão, no bloco dos caixa baixas. Esse bloco sucesso total aqui no Palácio é o bloco dos caixa baixas. R.A. Boutique do Kigolden. Bora começar, bora começar, bora começar. Um, dois, três. Tá na hora! Parceiro Juninho, também da Digital Print. Parceiro Japa, lá do Ponde. Fala, meu irmãozinho Danilo, chamando abraço também. Ao nosso grande parceiro Augusto, também parceiro Guga. Ao teu lado, rapaz ali, do Amazon, tá aqui comigo. Bora, Gustinho, bora, Gustinho. Com amor. E agora? Mas o destino agora me faz viver. Ô, gigante crocodilo. Só melhores, melhores, melhores. Adriano Parque, para empresária Carla, para o Pote. Minhas noites agora. Frias em ti, porque bora, nenê. E agora passo os dias a esperar com os versos que escrevi. Olha a Kathleen, garoto! Tudo passa quando eu lembro. Bora, Kathleen, bora, Kathleen! Amar, voltar pra mim. Qual foi, Azul? Me abandona mais! Pode estar. Mais uma! É desse jeito, no clima vai d'égua! Aqui no Palácio, Gigante Crocodilo, Patrese Marlon Beach. Olha o doidinho já na área, meu irmão. Doidinho é muita onda. Você é meu parceiro, os empresários da Seaja. Com a Adriana Mixer, beijo. Eu sempre relembro. Esse jeito vai fazer o dedo chorar, mano. Os dias felizes. Agora! Amazon Tato, papai. O homem tá aqui no comando. Prepara tudo e a minha Tato vai sair lá, pai. Na manha. Te esperando. Mas não consegui. É que eu tô com medo ainda. Agora. Você está gravado. Me diz como vou te esquecer. E o quê? Parceiro empresário gordo! E a galera tudo no camarote doidando! Bora pra cima, nenê! Vambora! Vambora, bicha maior também! Aniversário do gordo! Joga pra cima, pra cima, pra cima! É muito uísque, muitas cervejas! Aqui nos Cachavaços o bagulho é doido, meu irmão! Toma mais uma! Lá vem, lá vem! Agora! Humildes dão valor, meu irmão. Olha o soninho. Então solta! alto. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você. Um, dois, três. Você, você, você. E o quê? Mais alto, mais alto. A nossa história de amor é sempre aqui no baile, minha irmã. Eu preciso dizer a verdade. Bora! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpa. E outra vez. E o quê? E o quê? Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Vai, Carmen Chefe! Tu macha dessa? Eu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Solta a voz, solta a voz. Ô, compadre. Aí conhece, bora, Rafael. Rafael Chagas, Thiago Tavares e o Maurício Jorge. Diga por quê, não pensa mais em mim. E o quê, e o quê? Diga que já me esqueceu e quer deixar essa. O bagulho é doido! Só você sabe. Bagulho doido. Toma aqui, toma aqui, toma aqui! Então por que me abandono? Eu pra 13. Eu quero estar contigo e não pensa mais em nada. O pra 13 saiu da beirada. Agora! Mas agora você. Agora vem! Quem me puxou em nosso amor? 3, 2, 1, vai! Bem alto agora! Toca pra 13, toca Marlon Beat lá, vem! As melhores pra cima. Agora foi lindo demais o nosso amor. Vocês oh, em meu coração que só te quer. Sente falta de você. E o quê? Não faz assim, volte. Bora, Val. Sou louco. Val da cama, Stephen, garoto. Está fria a madrugada. E o Vizer? Esperar que nada. Sonho acordado, pensando em ti. Bora, fortíssimo. Juiz da PD, também parceiro Leonardo. Com 2 segundos pra te amar. Prepara, prepara, bora, Nenê. Fica onde é? Preciso esquecer. Então bora! Aqui! E aí, Murilo do Ouro! Esqueci de ti não, cara! É o parceiro Murilo do Ouro dos Cachabás! Aqui comigo também! Esse que aqui no toque, vai nessa também! Bora! Vamos pra cima! Patrés, Patrese! E o que é? Olha pra mim, lá vem D2! Olha o D2 em doida! E aí, empresário Dames do Depósito? Não complique, não complique! Então bora! Não complique, não sou mais sua. D2 do rock, vai, faz aí a boquinha do animal pra galera ver, vai, arrasa! D2, mais um. Menos você. Juninho do chocolate louquido. Fantasminhas aqui, ó. Essa distância me deixa louco. Para o guia. Distância que me faz chorar. Como o Red Bull que a gente vai até o Sigo. Fica doidão, não. Não queria te dizer goodbye. Meu parceiro, preto do Chope, amigo particular do Patrese, esse cara é gente boa, só que não presta a camisa dele. E aí, preto do Chope? Meu amigo, tá aqui, ó. Olha os homens, tá no aniversário do gol. Olha o leque, dá-lhe, vai. Arrasa de gaçada. O amor, me dê um beijo. Olha a distância, meu bem. O bagulho não para, beira. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Toma mais uma, vai. As melhores. E mais um beat! Fala, Fabinho! Parceiro Fabinho, show, obrigado, Figueiredo! Bora, Luquinha! Bora, Luquinha! É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o... Ô, top! DJ Patrese. O top DJ do Pará. O calor da minha cama. E agora? Você jura que me ama. Vamos pra cima! E me pede pra ficar. Segura, mulher. Logo agora que eu quase esqueci. E o gay? Que eu me... Bora, Douglas. Acostumei. Assim me fresca, não. Jurunas Carne! Chegou um filé hoje lá em casa, ei, papai! Minha vida te tu é doido, né? É Jurunas Carne! Tem que fazer a farofa, bora! Meu amor, será que foi em vão? Então bora! Empresário Netinho, meu gerente de Fabrício, sempre junto! Bora, Renan, bora, Renan! E a Jade! Amor! Meu parceiro Chocolate também, dos humildes. E aí, Chocolate? Diz que não vai mais. Vira esse bagulho, não para! Só musicão, é marcante. Então bora, doidinho. Os empresários da Ceasa. E também... Sabe por quê? Não arrastar hoje, tô na arrasta mais. Viver na solidão. Então bora, bora. E você me aceite de novo. E o amor, e o amor. O meu amor vou te dar. Barilô. Vai ser. Se não fosse Elô trazer o Carlos, ele não vem. Só num puxão de orelha. Eu vou buscar. Dezenas de marcantes. Pra te dar de presente. Vai, Leona. Eu sou GDK. Galera daquele. É aniversário do meu parceiro Bezerra. O meu produtor também aqui do Crocodilo. Esse cara aqui é gente boa. Amigo particular também do Patrese, Felipe Lopes. Todos meus produtores, Carioca, Prêmio Brasil. Muita onda se fez esse bicho aí, mas ele tá no berço. É meu amigo também, de verdade mesmo, não é mentira não. É meu amigo, sabe que é nós que somos nós. Aniversário do meu parceiro Bezerra, esse cara gente boa. Bora, Bezerra, pra cima, meu irmão. Bota o álcool, né, pai? Daqui a pouco eu te encerro. Desce daqui. Bora, gente! Poxa, eu fiz essa aqui, ó. A paladinha no gingado, paladinha no gingado. Bora, meus caixa baixa, tá na hora. Ei! É camarote do lado e do outro. Então bora. E doida os caixa baixa. Mais, acabou a pólvora, mas de doida! pólvora. Joga, joga pra cima, pra cima. E doida. Aí, conhece. Bora, pipirinha, não para, pipirinha. Dá-lhe o teçado, dá-lhe o corte. Dá-lhe. Vai, vai. Cima de ti, pipirinha, pipirinha. Lá vai meu animal, lá vai meu animal, lá vai meu animal, lá vai meu animal. Amém, amém, amém, amém, amém. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa. Agora! Mas peraí, você não paga as minhas contas. Não para, não para. Eu conto o que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou te explicar. E o nome, o nome? Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Sim, você conhece. Olha o grito, o grito. Conhece. O grito. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. A pipirinha é doida. Ela... Dá água pro jacaré aí, porra. Ele tá com sede. Dá água pra ele. Ela... Isso, vai. Ela quer o seu, você. Ela quer dar pra você. Então vai ter que levar. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. Vai. Joga, joga pra cima, pra cima. Toma, toma, toma, toma. E o papelzinho detonando não para. Joga. Ei. Ei, ei. É muita pressão que o bagulho doido. A novinha no motel. A novinha no motel. A novinha no motel. Bota pra cantar. Bota pra cantar. 3, 2, 1, cantando. Pra cantar. DJ. Você e você. DJ Ivan Massa. Vamos achar o som, vai. Eu vou deixar você partir. Vai, bebê, doida do ouro. Crocodilo. Estamos no setor, babá. As que tem doida quando toma crocodilo. As que tem doida quando toma. Vai, doida, vai. Toma crocodilo, crocodilo. Agora, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo. Joga! Olha o camarote dos caixa-baixa. E aniversário do gordo. Vai, vai, vai. Agora. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levante a mão. Loucão, loucão, loucão. É pipirinha de engraçado. Loucão, loucão, loucão. Olha a dona Cláudia também por aqui, ó. E aí, dona Cláudia? Beijão pra você, tá no camarote do gordo. Levanta a mão. Comemorando aniversário do gordo. Bora, Cláudia! E põe na conta do Fabinho e dos malas. A dona Kelly tá mandando o recado que tá tudo liberado. Agora! As garrafas, ostenta. JK Boutique no telão, nenê! É o crocodilo. Você é meu parceiro, meu empresário! É o gordo. Kennedy tá aqui, meu irmão! O DJ é o neto ministro, é pressão nessa parada. Vai! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levante a mão. Eu vou baixar o som bem alto, vai! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servir. R.A. Boutique no telão! E o Manu! Vocês! Agora pensa o som. muito tempo. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini, é Chopitel do jeito que tu gosta. Hoje o povo se senta porque a gente sente o dom. E o quê? E o quê? E o quê? Perdoa meu amor porque essa filha começou. Vira mais um. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Olha o Fox Sapadão, meu irmão. Toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. O Fox Sapadão tem que respeitar também essa galera aí, ó. Só amigo particular, os DJs aí do Patreco, Patrese, com o Marlon Bicho também. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma de tapinha. E pina essa bandinha, e pina essa bandinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. O Black de um metro, belisca esse back, porra. É belisca. Mais pólvora. Joga, joga, joga pra cima. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra se, sai molhado. Entra se, vai, vem. Entra se, sai molhado. Vai descer na tela lá. Vai descer na tela o chão. Vai descer na tela o chão. Vai descer na tela o chão. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Agora. Foi você quem jogou na bebeca. Bagulho doido, Marlon Beat. Fala um pouco aí, diga, que eu vou morrer. Bora, bora, bora. Deixa cair a peteca, não! Deixa eu aproveitar para o nosso abraço, meu nosso grande parceiro, nosso empresário. Parceiro Dodô! Lá do Tacacá do Dodô! Saudade de ti, Dodô, não me abandona, sabe quem é nós, garota? Parceiro Luizinho também, obrigado, viu, maninho? Bora, Clebinho! E o Fabinho Show! Se vai e vem, entra se, sai molhado. Meu parceiro Dodô, do tacacá do Dodô. Tem que respeitar, meu irmão. Vai descer na... Melhor tacacá, vatapá, maniçoba, caruru. Vai... Tudo misturado, bagulho doido. Olha que eu não te encerro, eu te pago. E a propaganda é boa aqui, desgraçado. Bora pra cima, tá no telão, Dodô. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Já tô doido. Hoje eu vou pro rolê. Eu vou virar. Hoje eu vou virar. Se der louco, tá tocando. Aniversário do gordo. Hoje eu vou virar. Meus caixa baixa, meu irmão. Hoje eu vou virar. Vou fazer som, som, som. Tá ali meu top do Pará. Aqui, ó. Tá ali meu top do Pará. Eu tô ficando, vai. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Não vi, não. Quem tem amigo corno, dá um grito. E quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amiga sapatão aí? Amiga sapatão, como a amiga Jaine ali, ó. Tem amiga sapatão, dá um grito. Olha o meu gerente Murilo, ó. Meu gerente Murilo, pra cima. Quem tem amigo fresco aí, faz barulho também. Eu tenho, a bicha Thiago também. Não, não é fresco não, é mulher. E se operou. Tirou o negócio lá. E aí, Thiago? Dona Cláudia? Toma conta do Thiago aí, pelo amor do Cristo. Lá vem meu peru! Meu piru, piru, piru, piru, piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piru, tô vindo aí. Pega! O piru tá vindo aí, yala yala yala ya. O piru tá vindo aí, yala yala yala ya. Fala Denado! Bora Denado, bora Denado, é fresco, né? Jaiminho, não sai nada, gente. É, tu é doido, é. É caqueado no gingado, caqueado no gingado. Boa! Carlos Filho, a Eloise Beckman também, o Thiago, Thiago Baleiro, aí, Sérgio, a Larissa, todo mundo aqui, ó. No peito vazio ficou, fingi não ouvir, não entendi, te amo e não quis aceitar. E em nome de Itaquerina, Boutique Itaquerina, a empresária Mai Cardoso e a Dani Melo, joga no telão, Nenê! Lutei por nós dois, não vou desistir. Fala, Luninha! O peso, Leandro! Fala, Tafarel! E o nosso primo tá aqui, galera! E dia 30! Aniversário do meu parceiro Jamaica Desire, lá no Paraclube, no baile do presidente, meu irmão. Ele já fechou o camarote e vai levar todos os periquitinhos pra lá. O homem é solteiro, meu irmão. Depois ele falou, vai pra onde? Lá pro Mirage, é? Tu é danado, né, Jamaica? Homem é solteiro mesmo, irmão. O camarote é dele, dia 30. A gente vai invadir. No peito vazio. Meus humildes também. Aniversário da Rafinha. Ouvi, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Fecha isso aqui, por favor. Bora, Bill, bora, Bill. Bill já fugiu de novo. Pegando pro meu lado. Mas não vou chorar. Música vivendo embaixo do Hot Valley. E próprios ralados. Você é. Cancelaram até Hot Valley, foi, Vidi? Toma, toma, na batida, apaga, acende, apaga, bora, apaga, bora, apaga, bora, apaga, o homem do ouro, tá na acende, apaga, acende, apaga, acende, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas? Das sinceras? Galera do Paysandu feliz da vida que ganhou mais uma hoje! Cadê a torcida do Remo também? Bora! Separou, que o plano não Salgado do Arivaldo, o Marinaldo, né? E a família Salgado da Cremação. Quem tá cerrando aí? O Nil do Chocolate também, Loquito. Contas minhas. E eu tô sabendo que no próximo dia 30, aniversário do nosso parceiro Zezinho Paraíso, né? Os humildes da pedreira. Vamos tomar conta de todo o espaço vivo aqui do Paraclube. É no baile do presente. Rapaz, vai dar o que falar. Não, baratão, já é o Fael, pô. Fala, meu irmãozinho, bicho burro. Lá do bicho grilo. Prepara que eu vou lá contigo essa semana, viu, bicho burro? Sabe que é nós? Tá aqui o Bia. É o bicho grilo, garoto. Tá bonito. Eita, gostosa. E tá nesse bumbum, pá. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no bloco. Bora Marlon Beach, bora Marlon Beach. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia. Então joga! Tá chegando agora. Uma semana em Santa Catarina, meu irmão. 15 e 16. Tô chegando por lá. É, para que o bagulho vai ser doido, meu irmão. Representando o Crocodilo. DJ Patrese, meu irmão. Santa Catarina. O bagulho vai ser doido, meu irmão. Bora, bora. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido, vai. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Quinta-feira eu tô pegando o beco. Novo, sabe aonde eu tô? Nicolau, tu chupa ou tu morde? Hoje eu tô no truco e vai rolar um pé. Hoje eu tô no truco e vai rolar um pé. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Cara, ainda bem que eu vou sair desse som de tonelada aqui, horrível. Caralho, era bom pra porra. Desde quinta, tá pegando. Mas tonelada, meu amigo. O Bilisca também, o homem do Beck. O Nenê. Acho que eu vou morar pra lá. Só acho. Ó, vem chorar depois mandar mensagem, vem. Bora, bora, bora. Aniversário do Douglas. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Toma, toma. Santa Catarina, espera o baile. Deus me livre, mas quem me dera. Tu vai levar o pancadão também? Até o pancadão vai. Cara, eu vou levar o pancadão comigo. Mas só que é pra me levar o Bill, né? Mas eu vou levar o pancadão. Mas tá bom. Na próxima, ele vai pro Rio de Janeiro comigo. O Bill, vai ver. Quer brincadeira? Prepara, prepara. Toma caqueado, caqueado, caqueado. Você quer comigo, quem não é? Joga o caqueado no gingado, baby. Tô vendo aí? Júnior Santorini. Aqui tá chovendo. Rafael também, o Rafael Chagas, o Thiago Tavares e o Mauricinho Show! Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, não tava chovendo, já parou. Tá chovendo. Pode vir pro palácio que a gente vai até 5 horas. Tá chovendo, tá chovendo. E o bicho tá só começando, garoto! Tá louco, é? Apaixonado, doido pra transar. Júnior, louco pra transar. Doido pra transar. Eu tô doido pra beber no aniversário do Douglas. Eu não tô nem vendo. Olha o baile. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro. Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é um verdadeiro puteiro. Pichigrinho. Vamos lá pro Crocô, que tá tudo bom. Bora fortíssimo. Bora, Leonan. Refresca, né? Vem com o DJ pra trás. Prepara, prepara, prepara de atrito no paraclube. Barbearia da Vila no telão. Fechado o semigumbade. Barbearia da Vila. Bora, bora, bora, carrinho. Bora, carrinho. Senta, senta, senta, senta. Vai. Bora, carioca. 13 vai te pegar. Pra 13 vai te pegar. Doida pra 13. E doida pra 13. Pra 13. Pra 13. E doida pra 13. E doida pra 13. E doida pra 13. Vai me jogar daqui, galera. 13. E doida pra 13. E doida pra 13. Vai, vai.